pratique o bem. Respeite seu irmão, plante amor. Pratique o bem. Respeite seu irmão. O mundo ficará melhor quando o preconceito não tiver mais lugar. Se ele anda sujo, é preto e pobre, então não vai ser você que vai poder lhe julgar. Respeite e ajude seu irmão, pois ele é um filho de Deus também. Não deixe ele passar em vão. Se esperte, abra a mente pra fazer o bem. Muito amor, pratique o bem. Respeite seu irmão, plante amor. Pratique o bem. Respeite seu irmão. Não cabe a você julgar se ele está certo ou errado, então o mundo ficará melhor se nós andarmos sempre em união. Respeite e ajude o seu irmão. Haja sempre com a cabeça e com o coração. Procure sempre ajudar. Acredite, sua hora vai chegar. Mande amor, pratique o bem. Respeite seu irmão, plante amor. Pratique o bem. Respeite seu irmão, plante amor. Pratique o bem. Respeite seu irmão, plante amor. Pratique o bem. Respeite seu irmão. Muito obrigado.